2067, da Gol, da El, vem da Mosca. O 2067, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível de voo 360. Gente, 360, 2067. Oi. Condor 25, descend to 2000 feet, KNH 1020, clear ILS X-ray of runway 10, report established. Okay, descend now to 2000 feet, KNH 1020, is clear your ILS, our report is established on ILS. 3283, estou autorizado, se estiver aqui finalmente, eu vou para o táxi. Azul 4463, copiou o controle? Afirmo, autorizado pelo Avenida UCOS, Azul 4463. Chanair 6213, após cruzar o nível de voo 190, autorizado a proa de Ognazio. Após 190, Ognazio 6213. Chanair 6213, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3395. 6513395-6213. Eu quero 4, desça para o nível de voo 050. 50, 2230, 2230, desça para 4.000 pés, ajuste no 020. 4.000, 1.020, 2230. Agora azul 4089. Azul 4463, 5. 54 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém nível de voo 180, chame o controle Ilhéus na sequência 1201. Controle Ilhéus agora 1201, azul 4463, até mais. Fica meu. 2230, 250. 4089, cotejamento ocorrente, é um pronto pushback funcionamento. Passarei do 2230, deixa para 3.000 pés. 3.000, 2230. 3804, deixa para 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.000, 1020, tanto 204. 3804, canceladas as restrições de altitude em etapa. Liberado a restrição de altitude em etapa, tanto 204. Ação em rima, comprou a dele, e o Mike, filhote Romeu. A Juliette Romeu mantém-se em condições visuais 500 pés, reporte visual com local de voo. Reportará a Juliette Romeu. Salvador, boa tarde, eu vou no 867 com informação Victor, autorização Brasília, está pronto, cópia.

1895, have a nice day. Autorizado o táxi, Apache 1, táxi Índia, com espera para o segundo zero, chame 2, Salvador, em 1-18-295, faz o seu altímetro no 020. 0 Apache 1, Salvador, chame 2, Salvador, em 1-18-295, faz 3804, desça para 3.000 pés, reduz a velocidade para 2209. Ok, 3.000 pés. 2209-6004. 1-70 graus, 1-5 mais. Ok, grato. 7 Romeu, tem a frequência livre, bom pouso. 7 Controle de Salvador, é o... Três 3804, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda na proa 030, seu limite ao localizador. 7030, descida para 3000, limite ao localizador, então 3804. Então 3144, aciona identificação via chegada MARI, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 020. Foi pro 3144 na MARI 050. Estimativo, TAM 3144. 0050, pegada mais. 3144. Três 804, informo que irá ultrapassar intencionalmente o localizador. Seu novo limite é magnético 120 Sintra, aguardando o último vetor para interceptação. Ciente, TAM 3804, limite 120 Sintra. Ah, 204. É, 254 está autorizado, seu plano para o ataque. Autorizado, plano para o ataque, é 254. Frequência 118, decimal 95. 285, obrigado. Oi, Salvador, Cajal. Bom, boa tarde. Passarei 2230, estabilizado 1-0. 2.000 pés. 2.000 pés, 304, sobrevetores. São 3804, para interceptar o localizador, curva à direita na proa 130. Direita 130, 3804, limite ao LOC, confirme. São 3804, irá interceptar nesta proa. 3104, vai interceptar. Controle 3144, poderia voltar? São 3144, autorizado de escape. Autorizado de escape, certo. A gente manteve o ponto de espera, tá? 3283. Vai bater. 25 solo aos 50. Livre na Taxiway Echo, taxi via Alfa e chame novamente na Delta para o cruzamento. Ok, vai de braço. Sim, via 319, após Bangu, Abuku, e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transfundo 51174. Autorizado, sistema 0, vento 170 graus, compacto mal. Livre pouso, 260, passarelo. Depois via rota, colo 0, curva esquerda, 1208, 5174. Você confirmar a saída? Momo, transição Futi, Mike Oscar Futi, Foco Romeo, Oscar Tango Índia. Momo Futi, obrigado. Último ponto de estacionamento, 32 no meio. 4089, 4089, aguarda, puxa de estacionamento. Boa tarde, o Condor 22, desculpa, 25. Recondo 25. Ok, tá, avisou a aeronave nacional para estar na Delta para cruzamento. Sim, se mantém a posição na Delta, aguardando autorização para cruzamento. Sim, mantendo, por escuta. 1895, entrou em Salvador, 304. Salvador, bom dia, TAN 3804. TAN 3804, ajuste no 020, continua com a informação, fazendo autorização de pulso. Moro 020, 3804, confirme a pista seca? Seca. Sim, grau 3804. Condições de cruzar de imediato. Afirmo. Está autorizado o cruzamento de imediato. Estacionar a parte militar vai estar livre. Vai livrar na Eco 219, passarelo 2230. Estacionamento, boa noite, 67, posição 07. Sala de Salvador, bom dia, 2230, livrou. 2230, estou autorizando o táxi Alfa, reforçando antes do táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportaremos 2230, passarelo. 1867, aguarda o estacionamento. Boa noite, 67, está autorizado. 2230, visual com um colega da companhia nacional. Após o pouso do mesmo ali, mantém cabeceiro no zero. Autorizado, tá? Via Índia, ponto 0 no zero, chame torre 1895, ajuste altímetro no 020. Livre ataque de 295 no 020. O 2230 se aproxima da Juliette. 1867, condições de aguardar um instante para iniciar o pushback. Junto, boa noite, né? Condições de aguardar um instante para iniciar o pushback. Tem, tem vontade. 2230, ingresso Juliette, remota 1241. Quem vai agilizar, obrigado, gol, remota 12. 1867, após a passagem do APR da passarela da guarda, está autorizado para seguir o push. Cadê 4089, autorizado, pushback, estacionamento, champions para o táxi. Lá, passa o Azul 4089. Passagem da aeronave para ser autorizado, boa noite, 67. Afirmo, noite, 67. Thanks, valeu. Para a chegada, reporte no ponto de descida. Beto Mar, eu botarei para descida o Azul. Já 3283, ao alinhar nível de decolagem, destino a zero, vento 170 graus, no 5. T04, bom dia, autorizado o táxi Alfa, reporte 11, ataque 6 direto. Alfa, frente, táxi 04, reporte. Salvador, 3216, puxa acionamento no 3. 3216, aguarda o chiveiro de acionamento. Aguarda, 3216. É 254, na escuta da torre. Escuta, próximo. Ali mantém o 90. Ali mantém. O 2771, não desça para o nível de voo 050, o ajuste no 020. 3283, contato radar na decolagem, subavia sai da árvore para nível de voo 3-0. Mando de orientação, 3804. A gente mantém a posição, Josiriez. A gente mantém de orientação, 3804. Para o táxi, boa noite, 67, 168, 3 horas, Uberlândia. Xaré 6254, autorizado a decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, 1-3 nós. Decolagem, Xaré 6254. Fono, Índia, quanto para o 10, 208, 95, seguindo a aeronave da Zona, boa noite, minha sede. Eu gostaria de continuar para o táxi 93 a bordo, 3 horas de autonomia, Fernando Galeão. 98 a bordo. Gente, 4089, estou autorizado o táxi via Índia. Quanto para o Pistino 0, chame 2 Salvador e 1895, ajuste 1020. Eu ainda, para 0-5, azul 4-0-4. 3-1-4-4, localizado, acabou ali. 3-1-4-4, completo sinal do procedimento LSX2, chame a torre na frequência 1-1-8, decimal 9. 4-2-9-5, vamos fazer. 3144 na final da 10. 3144, autorizado pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 15 nós. Repouso na 10-3144. Canar 6254, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. Via da EL 360. 0089, mantém o ponto de espera. Então, 32116, fica atento ao voz da ação. Passando a retaguarda, após ser autorizado. Fica extremamente lançando para o táxi. Após autorizado, precisamente 32116. Consiga, Papa Romeu, Romeu é Queen. Romeu, Romeu, Eco Índia, confirme raio à distância de Salvador. Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, acione o código 0154. Romeu, Romeu, Eco Índia, confirme o tipo de equipamento que estou a bordo. Romeu, Eco Índia. Romeu, Romeu, Eco Índia, controle. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, controle. Eco Índia, confirme se acertou o plano de voo. Venei manter o destino agora. Ali mantém o azul 4 do lado. Papa Romeu, Romeu Eco Índia, confirme pessoas a bordo. Romeu Eco Índia, pessoas a bordo. Passa 3144. Passa 3144, táxi via Alfa, reporte antes da taxa de Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3144. 09, ONA, livre decolagem, posto 90, vento 7, 0 graus, 07 mais. Pode vir essa 08, 3144. Confirme pessoas a bordo. Bordo, na sua aeronave. Zero pronto, ó. Tem 867, pode a rolagem do azul, alinhar e manter o 90. A aeronave do azul está autorizada a alinhar e manter o 90, 867. Eco Índia, eu vou em Amã para interceptar a chegada Amã. Reporte unidade descida. Sim, com 165. 3 horas e 40, Recife. 3216, autorizado, táxi direito ainda até o ponto de espera, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, QNH 1020. Índia 895, 0203216. Salvador, o Conta 25. Onda 25, prossiga. Instrumento para a barbatiana, treinadeira, projeção. Aguarde, cópia. Caso 2771, não desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Way da pista 90, reporte estabilizado. 2000 pés, reportaremos estabilizado, o azul confirmando 1020, né? Ajuste 1020. Afirmativo, então 2000 pés, reportaremos estabilizado. Oceaner 6254, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno no 3395. 251-3395, obrigado, boa tarde. K254. Comando 25, autorizado Serra Bravo, Bravo, Quebec, via UPS 10, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem curva à direita, na saída da Euleda Motiva, transponder 5156, controle 120, décima 8. Décima 8. Azul 4089, contato radar na decolagem, via saída da EL, suba para o nível de voo 340. 340 da EL. Onda 25, atendimento correto, acionamento e táxi, torre no 8 decimal 95, QNH 1020, confirme somente o POB. Devido à colagem pista 90, vento 170 graus, 154. Colagem autorizada, pista 0, voo 2296, linha manter, pista na zero. Ah, linha manter na zero, 3296. Salvador, azul 2788, informação Vitor. 3208, boa viagem. 08, boa semana, azul 8677. Salvador, boa tarde, azul 8677, passa 1500, vai sair da rua. Bono 867, contato radar na decolagem, suba via saída da árvore para nível de voo 360. Via árvore para 360, azul 8677. Está 3296, devido a colagem, pistão 10, vento 170 graus, nome Arrasta. Decolagem, está 3296. 2788, para 4. 2788, autorizado, Serra Bravo, uniforme Fox, via rota do plano, nível 1 70. Cola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponde 5403, controle 1208. 70, decola 90, esquerda, subida Momo, Froti. 5403, controle 1208, azul 2788. Senar 6320, aciona identificação, autorizada a chegada Mari voo e na proa de ITAP para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste 1020. Consegui eco Delta Fox. Eco Delta Fox, confirme destino Salvador. Confirmo, Salvador, querido Salvador, campeão 03 no Salvador. Confirme o tipo de equipamento, Eco Delta Fox. Papa Alfa 3 Gama. Sou Salvador, boa tarde, Santos 3216. Santos 3216, contato radar na decolagem, suba a via saída Momo para o nível de voo 370. Momo 370, Santos 3216. Papa Tango, Eco Delta Fox. Mantenha-se em condições visuais no 1500 pés via corredores, reporte no Através de Paris. Vai reportar no Através de Paris, por Senar 6141, aciona a identificação via chegada Ponce, desça para o nível de voo 060, o ajuste 1020. É o nível 060 na via Ponce, Senar 6141, 060. Azul 4089, chame o centro Recife, frequência 1251, alternando 3395. 867, chame o centro Recife, está pensando 288, alternando 260. 288, 260, no 867, boa tarde. Salve Vitória, é o 2771, calibrando. 2771, autorizado, táxi via Alfa, Kilo. A posição é 01 no Pat 3. Alfa Kilo 43, grato. Controle Salvador, boa tarde, Alfa Cargo 8487, cruza nível 200. Alfa Cargo 8487, aciona identificação, voando a MAM para interceptar a chegada, desça para o nível de voo 070, ajuste 9020. Cifrou de Amanda, acende para o 070, ajustado 1020, Alfa Cargo 8487. O Eco Delta Fox, ingressando em Paris, que avisou a banda 7. Eco Delta Fox, ingresso corredor Interlagos, reporte rotatória. Agora na rotatória, Fox. Na R-632, confirme sem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de Duna. Afirmo, cara. Gente, mantenha a velocidade, desça para 4.000 pés, ajuste 1020, reporte para redução de velocidade. Ok, está 4.000, mantendo a velocidade, está 9, mas ela restringe na 6.320. Então, 32116, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 265, 2545, obrigado, bom dia. Rotatória, o Eco Delta Fox. Rotango Eco Delta Fox, chama a torre na frequência 18.95. Agora com a torre. Torre, boa, Rotango Eco Delta Fox. Sapatango Eco Delta Fox, da PV23 ao sinal da 17, reporte sobre a RMA, confirme intenção de parte. Parte era já. Sente. Agora afinal, direto sinal da 17, vou estar sobre a RMA, o Eco Delta Fox. Sente, continue na aproximação, ainda não avistado, ajuste na 020. Cargo 8487, informa o tráfego posição 12 horas, 1 a 5 milhas, mesmo rumo, mantendo o nível de voo 050, Sierra Romeo 20. Respeito 070, Alfa Cargo 8487. Possibilidade da presente, voa direto Duna. Alfa Cargo 8487, mantenha Pro Diamant, número 3 na aproximação. Respeito Pro Diamant, Pro 487. R-63-15, aciona identificação, via chegada Aman, desça para o nível de voo 080, o ajuste no 020. Via chegada Aman, desçando para o 080, o 020. Aciona R-63-20, desça para 2.000 pés, canceladas restrições de altitude em CAP, autorizado ele a TEC da pistão 0, rapaz estabilizada. Ok, autorizado 2.000, utilizar as restrições de CAP, autorizado em portaria de estabilizado, chama 6320. Chama 6141, desça para 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.000, 020, 6141. Gente, eu chamei a minha 320. Sinais 61141, confirme sua velocidade indicada. Agora está com 255. Sinais 61141, tem condições de manter a presente velocidade até pelo? Afirmativo, tem condições. Gente, mantém a velocidade, reporte para redução. Apta carga 8487, confirme sua velocidade indicada. Reduzido para 2409. Reporte para cruzamento da pista. Reportarei. É que o Delta Force Solo, as 22, a Olivia está acionada na aerostática, com a Felipe, boa tarde. Boa tarde. Romeu Eco Índia informou tráfego na posição em 12 horas, mesmo rumo, uma milha, descendo para o nível de voo 070, um Boeing 763. Voo 255, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 090, ajuste 1020. 25. Autorizado o cruzamento, na Delta chama a 219. Na Delta vai chamar 219. Atingiu o nível 070, alça cargo 8487. Cargo 8487, tráfego superado, desça para o nível 050. Nível 050, APSA 8487. Cargo 8487, autorizado descida 4000 pés. Ajuste 1020. Autorizado 4020, APSA 8487. Solo Salvador, o Condor 25. Condor 25, autorizado táxi via Alfa Juliette, Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre novamente, 118-95. Alfa Juliette, Pátio 1, vai chamar a torre no ponto de espera. Está no zero já com capa aberta. Juliette, 620, continua a aproximação, ajuste 9020, base de utilização de pouso. Ok, aguardando a calibre assinada. Romeu, Eco Índia, confirme a intenção de pouso, pista 1017. Gente, a vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 150. Papa Romeu, Romeu, Eco Índia, informa o seu limite, a magnética 080 de Simbra. 080 de Simbra, Canais 6315, desça para o nível de voo 060. 060, 63. Canais 6315, informa o tráfego, posição 1 hora, 11 milhas. Mesmo rumo, mantendo o nível de voo 050, Sierra Romeo 20. 48487, pode prosseguir descida? 8487, desça para 3 mil pés. 3.847. 1255, desça para o nível de voo 070. 070, 255. As 2788, o seu desalto chama táxi. Chamará. NR 6315 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 125. Esquerda 125, minha 315. Roda 25, mantém o ponto de espera. Está autorizado a interceptar o localizador nessa proa? Ativo o APS 8487. Sente autorizado o ILS APS 8487. Estabilizou 6141. Canais 6141, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 118, 6141. Se a carga 8487 desça para 2 mil pés, livre ILS, reporte estabilizado. Sente, reportará estabilizado, APS 8487 desça para 2 mil. Chanel 6320, Solos 29, direita 1219, Solos. Direita 1219. Desça para 4 mil pés, ajuste 1020, tráfego esperado. 4000, 1020, 1320. 1255, desça para o nível de voo 050. 050, 1255. Controle do presente, Romeu, a gente pode usar a prova direto do turno. Pode, Romeu, é com isso. Solo Salvador, muito boa tarde. Chanel 6320, livrou na sua escuta. Chanel 6320, táxi autorizado via Alfa, reporte a sua táxi e Juliette. Alfa, sua Juliette, 6320. Tráfego Salvador, um prazer, boa tarde. 2830, passarei do centro da pista, conquista. Caneto 2230, prepara a Arbor Elefa e aguarda a cópia. Arbor Elefa na sua escuta, nossa posição é 1-2. Passa cargo 8487. Passa cargo 8487, completo final do procedimento, ele é CXB, chame torre 1895. 295, bom dia. 40, bom, eu autônomo aqui. 4 horas, alterna, Maceió. Dando o procedimento ALS, X-Ray, reporte estabilizado, linha 3-1. Torre número 8, decimal 95, QNH 1-0-9. 4-3, principal, Índia, ponto de espera 1-9-8-9-5. Tem condição de GNA manter e decolar de imediato assim que autorizado? Afirmativo. Então autorizado a linha manter pista na zero antes para decolagem quando 25. A linha manter. Solo Salvador, 3 Gonçalo? 3193 da Trans, senhorita. Quando possível, Galeão 3220. Tá 3193, autorizado, dial correção. Prepara a dela, drone, número 2, copy. Dial número 2, aguarda. 3193. Antes da cidade, Chanel 6320. 1255, para sequenciamento, mantenha a proa 215, seu limite ao localizador. Levantei 315, ou 125. Mantenha a proa 215, ou 1255, reduza a velocidade para 2009. Mantendo a proa 215, gol 1255. 141, livre táxi de Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Atacar 8487, pouso privado, pista 0, vento 0 graus, nosso lugar. Comando 25 decolou, aos 34, chama agora o controle em 208. 208, obrigado. 58 milhas sudoeste de Salvador, voe na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte unidade descida. Unidade de chegada é para o pioneiro? Chegada Mari. Pioneiro 2, Papa Romeo, Romeo Eco Índia para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 080. Romeo Eco Índia também escuta aguardando a instrução. Romeo Eco Índia, curva esquerda na proa 080. 080, José. Controle, boa tarde, o Condor 25. Condor 25, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 360. PM0, via da EL. Estabilizar localizador, 63115, visual. CNR 63115, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 198, decimal 95. 2295, 6315. Voo 1255 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 130. Desça para 2000 pés, livre LS, repostabilizado. Proa 130, descendo para 2000, chamada estabilizada 1255. Romeu Eco Índia, desça para 4000 pés, ajuste na 09. 4000 pés, 09, 35, lidere pista à direita via Foxtrot, chame solo 121, decimal 9. 1219, Foxtrot. 3193, tá. Babissa Cargo, 8487. Livre táxi, Alfa e Kilo, a posição é a número 7 do Parte 3. Alfa, Kilo para a posição 7. Salvador é o 3193, tá? Salvador, Corcel, boa tarde, Janeiro 6315, passando externo, baixado e travado. Janeiro 6315, continua a aproximação, aguarde autorização para todos. Aguardando autorização, 6315. Tremolso, a decolagem é da 10, saída da EL, Leda e após Irumi. O controle 120 decimal 8 e o transponder 5405. Autorizar 660 para o Galeão, topo novembro 857, Mouto, decola da 10, Gael, Leda, aí Irumi, 1208-5405, é o 3193. para pushback e acionamento. Não, 01. Amador, boa tarde, azul 2788. 2788, contato radar na decolagem, suba via saída da Momo para o nível de voo 1970. Momo 1970, 2788, possível coordenar Fruti, senhorita? Correção, direto Paulo Afonso? Faz coordenação com centro azul 2788. Na sua escuta, o 2788, a ideal é 305, mantém a redução 3000, confirmando 2788? Azul 2788, se você tem restrições. Está livre da restrição 3000, 2788. Bono 255, confirme estabilizado. Positivo. Bono 255, complete, chame torre 1895. 295. 60 passaredo, na 12, está pronto, puxa o acionamento. Nota 1-2 está autorizado, puxa acionamento, chame táxi, acionamento está correto, passarei 2230. Ok, assim faremos. 788, informa não receber o modo charge, cheque seu equipamento. Tá acionado o modo charge 5403 2788. Cliente Zulu 1-0 até Piraí, após direto tumbagem. É o Tesulu 44, Pagog. A decolagem é da 1-0, saída da El, transição Motiva. Controle 1-0-8. E o transponder 5415. 2-0-3-4-0, Amper Zulu 1-0. Piraí, direto Bad, Amper Zulu 44, Pagog. Decola 1-0, da El, Motiva. 1-2-0-8. 5-4-1-5-3-3-8-0-5. Correto, chame para o pushback acionamento, tá? 3-8-0-5. 3-8-0-5. Pega a pista direita, via Foxtrot, chama solo Salvador, frequência 1-2-1-9. 2-1-9-6-3-9. 1-2-5-5 na escuta, tudo bem? Você já está estabilizado. Cheque o trem de pouso, vento 1-7-0 graus, 1-4-9, ajuste de altitude 0-9, pista 1-0, pouso autorizado. Sim, 1-7-0. Autorizado o pouso, gol 1-2-5-5. 2-0-5 já está pronto, não. Sim, o 6-3-1-5 pousou, livrou táxi de Alfa e Juliette, portão 0-5. Alfa e Juliette, portão 0-5, 6-3-1-5. Salvador Faro, táxi 2230 Passaredo, 74 a bordo, 4 horas mais 30 minutos. Retornamos, Salvador. Cliente, o Passaredo 2230. Livre táxi pelo pátio. Segue um Airbus Tatan via Pátio Índia no ponto de espera da 1-0. Chame a torre 1895. Autorizado pelo principal, vai seguir o aeronave da TAM. Alguém que não pode esperar o 2230 Passaredo.